Danças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Abre o programa Saudade Boa de Sentir, a cantora Elisete Cardoso. Ela interpreta de Marino Pinto e Mário Rossi, Cidade do Interior. Logo em seguida, Silvio Caldas interpreta o seu primeiro grande sucesso na música popular brasileira, o samba de Ari Barroso, intitulado Faceira, cantado pela primeira vez na revista Brasil do Amor, estreada no dia 4 de maio de 1931, com o título de Gente Bamba. Nessa peça teatral, Silvio Caldas cantava, sapateava e na estreia foi bisado 8 vezes. A saudade boa de sentir. Cidade do interior tem a sua estação de trem, um clube, a matriz, um jardim e um baile mensal familiar. Tem um cinema modesto e um pequeno jornal que sai todo domingo e quando é feriado nacional. Cidade do interior tem um grupo escolar também e um rio que passa cantando, espelhando o luar. E o ideal que todos têm no interior é crescer e casar pra saber o que é o amor. Do interior tem um grupo escolar também e um rio que passa cantando, espelhando o luar. E o ideal que todos têm no interior é crescer e casar pra saber o que é o amor. É crescer e casar pra saber o que é o amor. Faz falar a bateria, fica pronto o tamborim. meu samba vai por mim. Cantar de Ari Barroso o samba Faceira. E anteriormente, Elisete Cardoso interpretou de Malino Pinto e Mário Rossi Cidade do Interior. Vocês estão sintonizados na Rádio Roquete Pinto FM 94,1 com o programa Saudade Boa de Sentir, cuja operação técnica está a cargo de Clay Araújo. O grande ator e radioator Paulo Gracindo tem hoje no nosso programa uma ativa participação com Elisete Cardoso e com Silvio Caldas. Paulo Gracindo interpreta de Silvio César Pra Você. Em seguida, Elisete Cardoso apresenta a mesma composição em forma de canção. Vamos ouvi-los. Eu voltava pra mim. você procurei um lugar mais bonito. Pra você eu sonhei. O meu sonho de paz. Pra você me guardei. Se você não voltar, o que faço da vida? Não sei mais procurar. Tanto assim. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se você não voltar, não sei mais procurar. Alegria perdida. Eu não sei bem porquê. Fui gostar tanto assim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Acabaram de ouvir Elisete Cardoso interpretar de Silvio César Pra Você. E anteriormente, Paulo Gracindo declamou-a, como vai fazer agora, nesta letra de Luiz Peixoto, intitulada Por Causa Dessa Cabocla. E a seguir, Silvio Caldas canta com a música de Ari Barroso este clássico popular. Por Causa Dessa Cabocla. Com vocês, Paulo Gracindo e Silvio Caldas. À tarde, quando de volta da serra, com os pés sujinhos de terra, vem a cabocla passar. As flores vêm pra beira do caminho pra ver aquele jeitinho que ela tem de caminhar. E quando ela na rede adormece e o seio moreno esquece de na camisa ocultar, as rolas também morenas, cobrem-lhe o colo de penas pra ela se agasalhar. Na noite dos seus cabelos, os grampos são feitos de pirilampos que as estrelas querem chegar. E as águas dos rios que vão passando fitam seus olhos pensando que já chegaram ao mar. Desce a correnteza, dorme o céu todo apagado. Somente com o nome dela na boca, pensando nesta cabocla, fica um caboclo acordado. Da serra, com os pés sujinhos de terra, vem a cabocla passar. As flores vêm pra beira do caminho, pra ver aquele jeitinho que ela tem de caminhar. E quando ela na rede adormece e o seio moreno esquece de na camisa oculta, as rolas também morenas cobrem-lhe o colo de penas pra ele se agasalhar. A noite dos cabelos dos grampos são feitos de pirilampos que as estrelas querem chegar. E as águas dos rios que vão passando fitam seus olhos pensando que já chegaram ao mar. Com ela dorme toda a natureza e mudece a correnteza, fica o céu todo apagado, somente com o nome dela na boca, pensando nessa cabocla, fica o caboclo acordado. Adormece e o seio moreno esquece de na camisa oculta. As rolas também morenas cobrem-lhe o colo de penas pra ele se agasalhar. Os senhores acabaram de ouvir Silvio Caldas interpretar, com letra de Luiz Peixoto e música de Ari Barroso, Por Causa Dessa Cabocla. E Paulo Gracindo declamou-a formidavelmente. As Tuas Mãos. A letra é de Antônio Maria e será apresentada por Paulo Gracindo. seguida da melodia de Pernambuco, na interpretação de Elisete Cardoso. A saudade boa de sentir. Onde eu estiver, sem amor, sabe mais, sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Ouvimos Paulo Gracindo interpretar a letra de Antônio Maria, intitulada As Tuas Mãos. Em seguida, a melodia cantada na belíssima voz de Elisete Cardoso, composição de Antônio Maria e Pernambuco. Maria. A bonita composição de Ari Barroso e Luiz Peixoto, cuja letra foi para homenagear a grande atriz Maria Sampaio. Ela será interpretada pelo saudoso artista Paulo Gracindo. Interpretações notáveis. Logo a seguir, o caboclinho querido Silvio Caldas a interpreta. Vamos ouvi-lo. Era o nome que eu dizia. na palma da minha mão. E cabe bem direitinho dentro do meu coração. Maria, Maria, de olhos claros cor do dia, como os de Nosso Senhor. Eu, por vê-los tão de perto, fiquei ceguinho de amor. Maria, no dia, minha querida, em que juntinhos na vida, nós dois nos quisermos bem. À noite em nosso cantinho, hei de chamar-te baixinho, não há de ouvir mais ninguém. Maria, Maria, era o nome que eu dizia quando aprendi a falar. Da vozinha coitadinha que eu não canso de chorar. Maria, contigo, tu has de ver que perigo, que isto vai ser, ai meu Deus. Vai nascer todos os dias uma porção de Marias, de olhinhos da cor dos pés. Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. E cabe bem direitinho dentro do meu coração. Maria, Maria. Ouvimos Silvio Caldas e Paulo Gracindo. Silvio Caldas interpretando, com a letra de Luiz Peixoto e a melodia de Ari Barroso, o clássico Maria. E Paulo Gracindo declamou a poesia de Luiz Peixoto. Um dos grandes clássicos de nossa canção popular, sem dúvida, chama-se Chão de Estrelas, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Ouviremos Paulo Gracindo interpretar a bonita letra de Orestes, e logo a seguir, Elisete Cardoso em dueto com Silvio Caldas, autor da música, cantam de maneira esplendorosa. A saudade boa de sentir. Cantar alegre de um viveiro, foste

tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha no ar. Senhores, ouviram Elisete Cardoso e Silvio Caldas interpretarem, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, o clássico Chão de Estrelas. E anteriormente, Paulo Gracindo interpretou-a magnificamente. Vocês estão ouvindo a Rádio Roquete Pinto com o programa Saudade Boa de Sentir, que tem a produção e apresentação desse amigo de vocês, Osmar Frazão. Vou passar para os senhores uma página na internet onde pode-se interagir com este comunicador. Anote, por favor, www.diariodosmarfrazão.blig.ig.com.br. Vou repetir, é tudo junto, www.diariodosmarfrazão.blig.ig.com.br. Encerrando o programa de hoje, retornam Elisete Cardoso e Silvio Caldas. Eles apresentam de Lamartine Babo o clássico gravado em março do ano de 1937 com Francisco Alves, intitulado Serra da Boa Esperança. Logo a seguir, de Silvio Caldas, Andorinha, a saudade boa de sentir.

escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pôde prosseguir nos estudos. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Palavras de Edgar Roquette Pinto, fundador desta emissora em 1934. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, Tárcio Santos apresenta Esportes, Futebol e Povão. O programa de esportes da Rádio Roquette Pinto 94,1 FM. Enquanto aguardamos o próximo programa, Sonetos que o Tempo Não Apaga. Na voz de Arthur da Távola. Na mão de Deus, Antero de Quental. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Do palácio encantado da ilusão, desci passo e passo a escada estreita. Como as flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depus do ideal e da paixão a forma transitória e imperfeita. Como criança, em lôbrega jornada que a mãe leva ao colo agasalhada e atravessa, sorrindo vagamente, selvas, mares, areias do deserto. Dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente. Está no ar pela Rádio Roquette Pinto. Painel da Manhã. Programa informativo que leva até você uma reflexão sobre questões do mundo contemporâneo. Política, economia, arte, lazer, música e cultura são alguns dos temas que nossos comentaristas irão abordar a partir de agora no seu programa. Painel da Manhã. Apresentação: Marcos Gomes e Jorge Ramos. Olá, amigos. Está começando o Painel da Manhã. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio. São 7 horas e 2 minutos. Jorge Ramos, bom dia. Olá, Marcos. Bom dia. Bom dia também a você, amigo ouvinte do Painel da Manhã. Seja bem-vindo. Thank you. nós estamos dedicando o programa Painel da Manhã de hoje ao jornalista, escritor e ex-senador e presidente da Rádio Roquete Pinto, Arthur da Távola. Jesus de Fourré.